Poemário. Poesia e poetas numa rúbrica dita por Carlos da Abreu. Lissano, com tradução do Dizer, o poema Os Pobres. Somos os pobres, os famintos pobres, os mutilados pobres, os pestilentes pobres, por todas as partes pobres, os indesejáveis pobres, os preguiçosos pobres, os miseráveis pobres, os estranhos, os irritantes pobres. Pobres de nascimento, pobres atirados às ruas, os andrajosos pobres, os enfermiços, os marginalizados, os exaltados pobres, os pobres do Porto, os contagiosos pobres, os cegos, os surdos, os impotentes pobres, os ridículos pobres, carniceiros, trapeiros, inclassificáveis pobres, pobres sobre pobres, pobres vulgares, pobres fantasmas, pobres apátridas, pobres de ninguém, pobres de nada, pobres bem pobres, os delirantes pobres, nos bancos dos parques, indesejáveis, indignos, horripilantes pobres, pobres com pobres, condenados pobres, malditos pobres, tétricos, sorrentos, bófias, pobres cobertos de pó. Esqueléticos pobres, cada vez mais pobres. Vivam os pobres!